viola que quer tiro da parede. Quando é noitinha para pontear, tem uma gaiola, um candar em minha rede, toda esticadinha pra meu bem sonhar. Quando a lua vem surgindo cor de prata, que ilumina meu pedaço de torrão, e o ranchinho ali no seio da mata, não precisa gente acender o lampião. Sinfonia no riacho da cascata e a viola completa a orquestração. Quando a lua vem surgindo cor de prata, que ilumina meu pedaço de torrão, e o ganchinho ali no seio da mata, não precisa gente acender o lampião. Sinfonia no riacho da cascata, minha viola completa a orquestração.